Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Damos início a mais uma edição, e uma edição em que a minha intervenção será escassa, será mais quase, aliás, será mesmo, não será quase, será mesmo um olá e um adeus. E tudo porque, à semelhança do que já aconteceu aqui há várias emissões atrás, há cerca de umas 50 talvez, vou trazer hoje uma obra de Vangelis. Vamos ouvir Soil Festivities. Esta composição tem 5 partes e eu vou trazê-la todo do princípio ao fim, de forma que esta é a minha única intervenção. Eu vou deixá-la ouvir esta Soil Festivities até ao final. Amanhã temos uma edição mais ou menos parecida. Estou aqui ainda a tentar preparar aqui uma surpresa. Se conseguir, será uma missão mais ou menos parecida, mas algo especial também. Mas hoje é Soil Festivities, que vamos ouvir então, na edição de hoje da Nota 7, de Vangelis. Fique bem e até amanhã. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.